Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais Azila Cast. Ué. Ele tá vendo o filme do Cavaleiro. E eu sou o Joel Suki, estou aqui com Bala, Jota e o A Lenda. Eu! A Lenda, manda. Paulo. Minha mãe disse que eu sou a Lenda. Acho, falando, começar logo falando sobre computadores, que é o... Só um pouquinho atrasado. Estava protestando, né? De leisão, processador ainda. Esse Celeron aí. O computador que eu tenho, um computador dos sonhos, ó, mano. Tenho muita vontade de ter esse computador, é o iMac. Foi, Silvio Santos. Computador do milhão. Computador do milhão. O iMac, mano. Aquele iMaczão ali que é só uma tela. 5 mil conto. 7 mil reais, mano. Bicho. É isso, mano. Negrada, bota. Vai comprar a Microsoft, né? É o preço da moto. Microsoft, né? A Apple. Como é que os caras conseguem vender, mano? Aquilo ali, mano. Mas eu penso assim, né? Sério, eu posso até estar pensando meio errado. O cara olha pra uma moto, aí olha pro computador. Aí eu penso, ó, bicho. É sério. O cara pode comprar um veículo com um bicho desse, mano. Acho, mas dá muita vontade, mano. Eu vi lá na. Tá que pai, o telão. Eu comprava logo e se eu tivesse que usar. Eu comprava logo, passa no cartão ali, se fode todinho. Faz no cartão e parcela minha vida inteira, né, cara? É, pronto, se Deus quiser, dali pra frente. E se foda, né, cara? Eu não vou conseguir pagar tudo mesmo, é toda prestação que eu morri antes. Manel e suas histórias de proteção ao crédito. Proteção ao crédito. Esse pensão aí, atrás do Manel aí. Muito bem, Azilados, venho aqui para dar um pequeno recadinho para vocês. Patreon já está no ar, o Patreon do Azila. Entra lá no patreon.com/azileitor, tem o link aí embaixo, tem banner, tem tudo que eu der lugar, o Patreon agora do Azila. Entra lá, dá uma olhada lá nas vantagens, nas metas que a gente colocou lá, tem várias metas que a gente botou. E colabora você também, vire um patrão. Patrão do Azila, rapaz, olha só, rapaz. patreon.com/azileitor, dá uma entrada lá e vire o patrão do Azila. Primeira vez que eu vi um computador foi na aulas de informática, lá do ensino médio ali, o cara vendo computador ali. Aí o professor ensino era escroto, velho. É ensino médio. Já ensino médio tem quantos anos, mano? Primeiro ano, mano. Primeiro ano ali do ensino médio, mano. Não, eu começo. Eu tenho 27 ou 28 anos eu tenho. Xi, o cara esqueceu até casado, né? Caralho. Qualidade. Eu também, né? Cara. Preguiça. Enfim, eu vi na época do fundamental. Fundamental. Entrei lá, pessoal, vai ter as aulas aqui de computação uma vez por semana, né? Tinha que ser uma vez por semana. Aí a galera zona, a gente tava no. Era no segundo andar. Aí chegava o professorzão da informática, né? Galera, chegava o Fela já. Correndo pra cima do Fela. Aí, não, a porta tá fechada, quero saber não. Correndo de segundo andar pra baixo, derrubando os outros. Que putaria é essa? Os meninos já tava lá tudo embaixo, derrubando. Que achava todo escroto, mano. Era professor chegando assim, ah, galera, esse aqui é o computador, assim, mas rapaz, eu já sei, porra, que é o computador. Filha da... Ah, sei que esse é o computador, mano, show doido. Esse aqui é o computador. Aí tu não disse prazer, não? Aí dentro, hoje o cara assim. Eu disse assim, satisfação, prazer veio depois, foi. Essas primeiras aulas de informática, né, mano, que o cara tem, né? Esse aqui é o monitor, esse aqui é o teclado, esse aqui é o mouse. Cara, você tá falando de primeiras aulas de informática? Teve aula de informática minha, eu acho que era do segundo ano. Que, tipo assim, ela ensinava a não deixar o mouse parado porque queimava a placa de vídeo. Caralho! Isso aí. Eu lembro que era um computador pra 70. Não era um computador pra 70, era um computador pra sala inteira, mano. Um computador pra sala inteira? Não, não era mouse, não. Isso aí era lá no Araturi, mas era o último colégio que eu estudei lá. Não, foi o último, foi o penúltimo. É o colégio perto da funerária. Esse aí que a galera dizia, ó, eu tô vendendo crack, é o cara, meu irmão. Não, esse daí é o OZ. Amanhã é... eu vou chegar com dinheiro, aí o cara chegava trazendo um CDzão do programa. Mas esse, mas assim, esse colégio que era muito antiquado, porque nesse tempo meu computador já era bom, cara. Eu já tinha um computador bom. Primeiro computador que eu vi na minha vida. Foi meu pai que comprou. O computador tinha 2 GB de HD. Eu não lembro qual era o processador, nada desse tipo. Eu lembro que tinha Ecstatics, tinha o demo do Blood nele, tinha o Bomberman. Era... Bomberman. É massa, o cara se lembrar dessa época é putaria demais. Ah, tá bem, então, pro Bomberman. Que o cara de assim, mas... O computador, meu computador tinha 4 GB de HD. Cara, meu, se lembrar, de HD assim, que eu tenho de macho, a metade da minha memória. Putaria. O HD, o cara tinha 4 GB, era feliz. Era, né? Macho, era muito absurdo, cara. Quando é, você tá na computação, a primeira piada que o pessoal faz, essa piada do pessoal do cara da IBM que falou, da memória. Eu nunca, aí o cara fala da IBM que uma vez falou, eu não consigo imaginar pra que vão precisar de mais 256 de memória. Ele achava que era o ápice da computação, ia ser o 256 de memória, que nunca ia existir nada superior a isso, que ninguém ia precisar, porque era tanto processamento que ninguém ia precisar de mais que isso, né? É, doido, mas meu primeiro computador ali foi um 233 ali, com 4 GB de HD, 64 MB de memória, mas... Já foi melhor que o meu, hein? Eu era em 95 também, né? Cara, aí, mano, não, era 98 já, mano, tá doido. Ah, então tu pegou depois 98, de mim, eu tenho de 98, não, então chegou depois. Eu peguei a cidade 98. Primeira pessoa que eu conheci que tinha um 98 foi o Joe. Eu fiquei maravilhado com os 98. O cara, puta merda, evolução. Evolução, mano. É doido, mano. 95, 98 é uma... Macho, eu jogava Jet 1, macho. O meu computador, macho. Eu lembrava que eu vi o John jogando esse jogo fodão, eu jogava Jet no meu computador, Ecstatics. Ecstatics, pra quem não sabe, é um jogo com uma porrada de bolinha, que é um lobisomem numa cidade e você fica fugindo dele. O cara é abria o pinball sem travar, né? Cara, mas eu joguei, mas foi muito feliz, porque eu joguei uns melhores jogos de todos os tempos, acho que é Blood, eu falo e ninguém conhece, é muito massa. O quê? Ué, doido, esse jogo é muito massa, fala, tem até hoje aqui no meu computador. Macho, eu jogava Blood, macho, eu tinha um demo do Blood, macho, era muito escroto, era muito massa, mano. Foi assim, ó, eu tinha meu computador, na época, o meu primeiro foi o AMD K62 450. Eita. Eita, demônio, aquela zoada de explosão. Cara, parecem zoadas de computador das antigas, né? Zoadas de ventiladorzão. Todo poderosão, né? Aí eu chegava, o pivete, vixe, mãe, minha mãe comprou o computador, ó, é da minha irmã mais velha, né? Aí, agora eu vou poder, que veio junto com a impressora, eu ficava sempre pensando, vou poder ficar pegando as fotos da internet, ficar imprimindo, tacando tinta, doidado nas folhas. Passou nem 3 dias, cadê a tinta? Pegando as fotos do armário, do Metal Gear. Mas aí, tá, tu já tinha internet? O primeiro computador que eu tive, eu não acessei a internet com ele, Eu também não. Só, o primeiro que eu acessei a internet foi com o meu segundo computador, só. Meu primeiro foi, teve o Windows 98 como OS, sistema operacional, e ele veio com a impressora, tinta e tal, e tinha aquela internet de 56 kbps no telefone. Era bom, então, né? Era bonzinho, o computador era GGzaço. Era de altíssima qualidade, né, bicho? Eu tinha que ir pra porra de um negócio de... pra acessar a internet lá, um negócio de centro comunitário. Casa era GGzaço, eu só gastava uma tintazão. Né? Aí tinha um Bloodzão, jogo do Blood, eu lembro muito. Eu comprei esse CD na banca, aí eu... É o mesmo meu, tem o mesmo do Blood. Vista do CD-ROM, né? Vermelho, o CD era vermelho. Era esse mesmo, mano. Tinha um demo do Blood, cara. Joguei muito, mano. Acho o meu primo, que ele era mais velho, já sabia mais de informática, ele falou assim: Bala, Alus, né? Era mais novo. Alus, bota o CD. Que eles têm um erro nesse CD. Diz que é demo, mas ele é o jogo completo. É. Aí tu vai fazer isso, isso e isso. Aí eu botei o jogo, instalei a demo, e ele, com o passo a passo que ele me passou, e o jogo era completo. E ele ainda me fez uma forma de não precisar botar o CD de novo pra começar a jogar. Já tava dentro do HDzão de 4.5 GB. Pra que o bicho? Dentro do HD, né? Craqueada analógica. Peraí, né? Peraí, tu tá me dizendo que o CD do Blood tinha um bug, mano? Tinha. A demo, que era demo, tinha dizendo Blood demo, né? Tal, e tudo, versão trial, versão. Era completo. Não, mas realmente não eles faziam disso, isso mesmo. Ele, a versão demo já era a versão completa, né? O cara só precisava do serial ali pra poder rodar o vídeo ali. Como é o nome do jogo? Blood. Mas eu jogava esse jogo, aí tinha os caras lá no cemitério. Os caras falando Guaraná! A minha ex-noiva, quando era pequenininha, mas ela jogou esse jogo, ela tipo assim, toda calma, sei o que, meu irmão, ela jogava esse jogo, ela ficava maluca. Vai, atira! Arranca o coração dele! Era massa. Concordou? Aquele tipo de dentezinho lá de tirar folha. É muito massa esse jogo. É, a época, essa nossa época foi boa. Acho meu primeiro computador, macho, o 233 ali, rodava só os emuladores de Nintendinho, mano, o emulador do Super Nintendo ficava lento, macho. Macho, mas aí que tá, emulador também, pois é, emulador já com internet, emulador, macho, eu conheci muito depois, o Jonathan, pra ter ideia, o Jonathan já tinha um computador fazia muito tempo, o dele que tinha o Windows 98, e cara, tipo assim, o primeiro emulador que eu vi na minha vida foi o Jonathan tentando emular o de minhoca no GBA, cara. Não foi de minhoca, não. Foi no cache GMA, não. No cache, não. Não sei, cara. Só sei que foi algum desses jogos, cara, que ele tava tentando emular, cara, e ficava lento. Você tinha que deixar ele numa telinha pequenininha do Game Boy. Não era nem GBA, acho que era só Game Boy mesmo. Era Game Boy. Era tela pequena, o cara tinha que deixar a telinha pequenininha pra rodar direito, né? Era mesmo, cara. Demais, não dá, não, né? A tela caralho, grande. Vocês lembraram disso? Caralho, é verdade. Jogar um emulador, porque assim, eu não sei, né? Não sei se começaram o ano, a gente não lembra mais ou menos o ano, né? Mas como era o Windows 98, claro, né? 98 pra frente. Era o Windows 98 e tinha um emulador do Game Boy antigo. Não era Game Boy Color nem Advance, era o Game Boy Classic. Aí tinha, o nome dele era No Cache Game Boy, alguma coisa assim. Aí abria, acho que era até do DOS, alguma coisa assim. E abri o jogo e joguei Kirby, joguei Kirby, joguei Zelda, o Link's Awakening. Aí joguei o Pokémon, aí tinha que arrastar, né? Se segurava o quadrado da janela e encurtava pra poder não ficar dando lag. O exatamente. Caralho, era muito massa. Eu jogava no computador muito. Não era massa, não. Isso era uma bosta, meu. Ficava lento, mas... Não, mas pra gente a tela ficava menor, mas disso não se divertia com isso? É, era foda. É doido, mas... Eu tava tentando emular, mano, o Sunset Riders, mano, que veio com... O cara baixou, aí veio o jogozão, aí... Ei, que menino! Aí eu... Pera aí, só um meio que um disclaimer aqui, que o João tá falando que era uma merda porque ficava lento, mas até hoje, ninguém consegue emular o Dreamcast direito, é, cara. É verdade, é verdade. Tem um Saturno, o Saturno também dá não. O Dreamcast é do tempo do Ronca, mano. É verdade. Dreamcast é isso, cara, o Dreamcast... Hã? Dreamcast. Aí quando começou ali o Sunset Riders, a música, a abertura zona, vixe mesmo, agora o cara jogava. Aí, mano, começou a música bem lentinha, mano. Já deu cabeça, velho. O boneco se mexendo bem lentinho ali. Aí, mas a putaria, mano. A maior putaria era o emulador do Neo Geo, mano. O emulador do Neo Geo. Neo Geo? Demorava Neo 30 Geo. Minutos, mano, pra carregar um jogo. Não tinha emulador do Neo Geo naquela época. Eu tentei botar, mas o bicho ficou lento. Sim, mano. Jogava o The King naquela. Jogava o The King lento, mano. Jogava no computador. Agora emulador, eu joguei no computador. Joguei o do Game Boy, o do Super Nintendo e do Mega. Muito esses três, muito. Agora, quando eu gostava, é de ficar andando nas setas, cara, no teclado, né? Não tinha um controle na época, não sei se tinha ou era caro. Eu tinha um teclado, era chato, mas é do jeito. Mas, né, nessa época aí... É o jeito do cara ser feliz, né? Nessa época aí, o cara... Eu, na época que não tinha computador, né, ia pra Lan House ali... Quando eu comprei o computador, ia... Mas, cara, Lan House veio muito depois. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Lan House, eu fui pra jogar Gunboat, cara. Aí eu ia pra as Lan House pra poder baixar os jogos e botar no computador. Quando chegar, gravava em CD, mano. Mas aí, tá falando já da época muito depois, né? Porque antigamente não tinha Lan House, cara. Eu não consigo lembrar de Lan House antigamente, cara. Não, mas eu isso comprei... que eu falei, negócio daquele do governo que eu ia, era 75 centavos, 50 minutos. Eu ia até a avenida aqui perto de casa, tinha um negócio lá do governo, da prefeitura, negócio de inclusão digital e tal, aí tinha uma salinha com os computadores dentro. 50 minutos, 75 centavos. Aí passou um tempo, aí minha irmã pedindo e tal, pra colégio e tal, aí comprou o computador. Mas eu não lembro de Lan House nessa época, nem esse termo Lan House. Pois também. É, antigamente, cara, eu lembro, primeiro Lan House que eu fui, acho que foi Counter-Strike, eu fui Gambold, que eu fui, não, foi Counter-Strike, fui até com meu irmão, cara, naquela do North Shopping lá. Então foi muito atual. É, não, foi relativamente atual, cara. Lan House, eu acho que eu nunca... Tipo, até porque Lan House não tinha necessidade, cara. Quase todo mundo tinha computador da minha família. A gente ia pra jogar em cage, cara. É, e o teu primeiro computador, mano, a gente não deve nem se lembrar, né? Da década de 70 ainda. Ele ainda usa. Ainda usa o computador. É, mas eu não lembro não qual era o que eu usava. Só sei que era 98. O negócio desse lance de 233. Mano, é aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês já usaram aquele Windows 2000? Não, nunca usei não. Cara, nunca precisou. É do 98 pro XP, pronto. Vamos embora. É isso aí mesmo. Chegamos até. Eu lembro que cheguei a testar. Eu lembro que teve também outro Millennium, né? Também. É, o Millennium. É, também a gente chegou a testar. Esse daí, mano, foi putaria porque o Bill Gates, ele tava na apresentação ali do Windows Millennium. Aí, ixi, a revolução, não sei o quê. Aí lá vai o Bill Gates. Sempre dá merda, né? As apresentações da Microsoft. A gente estaria, velho, que eles foram fazer uma apresentação do Windows 98, né? Aí eles mostrando aquele sistema plug and play, né? Aí não, plug and play é só o cara colocar o mouse, pronto, sair mexendo no computador. Aí o cara tacou o mousezão no computador, aí pronto, ela azuzou. Baixo, mas tem isso até hoje, mas negócio. Pra ter a primeira apresentação do Kinect também não funcionou. Primeira apresentação do Windows Phone não funcionou. Esse do Millennium, aquele que era a sigla ME, né? É. Me lembro com nostalgia, mas os computadores antigamente, o cara tinha que ensinar nas aulas de informática, né? Agora vamos ensinar a desligar o computador, cara. Eu lembro que o meu professor falou isso aí, o menino do meu lado tacou o pezão no computador. Filha da puta. Aí o professor ficava puta, mano. É doido, mano. É assim que liga o computador, não, jumento. Mas olha o nível. Aí não, e pior que falava assim: primeiro você liga a caixa de som, depois o monitor, depois a CPU. Espera a CPU desligar. Aí ela desligou e você desliga o estabilizador. Aí tinha aquela mensagem também, mano, do cara. Agora a mensagem aparecendo na tela do monitor, né, mano? Agora o seu computador pode ser desligado. Aí o cara tinha um preto no monitor, né? Ficava preto com a imagenzinha marrom. Segurança, hein? Tem que ser que segurança. É, gosto de segurança, mano. Era tacar o dedo e pronto. Hoje em dia, nego tá seguro. Faz tempo que eu tô desligado de segurança. Hoje em dia, eu não nem desligo meu computador mais, mano. Desligado direto. Deixa eu ver quanto faz tempo. Olha aí, irmão, tem quanto tempo, tá ligado? Segundo botão no computador, propriedade, dá uma olhada. Deixa eu olhar aqui o meu rapidão. É no computador ou disse que você? Não, é no computador mesmo. É na rede. Rede. Quantos... E é pra um gerenciador de tarefa móvel. A gente pede aqui pros ouvintes colocarem também nos comentários, né? O tempo que você. O meu tá. Mas eu não mato. 5 dias e 5 horas ligado. Caralho. O meu tá 2:25 horas. 24 horas, perdão. Tu desliga o computador todo dia? Não existe isso não, mano. Eu desligo todo dia. Ó, doido, mano. Né? Aí é. Sabe Não manja da magia. Manel da época que se deixar muito o dia todo ligado, esquenta e papo. Ah, é? Não pode deixar que eu tô ligado que esquenta. Tem que deixar ele esfriar. É, isso. Né? Por que será que esquenta, né? Meu computador, ele tá um dia, 3 horas e 50 minutos ligado. Desligaram o computador, mano, já veio. Desligaram recentemente, velho. Quem mexeu, né? É assim que o cara descobre, mano. Quem é que tá mas mexendo no computador? Mas o meu, de vez em quando eu desligo, porque o anterior a esse, eu tava na garantia ainda, mas queimou a placa mãe dele, porque ele tinha passado 28 dias ligado a uma parada dessa. Aí deu um bug. Aí tu quer dizer que... Aí eu mandei pra garantir e voltou com o meu com a placa-mãe nova. Manel aí é diabo, é isso, Manel. É mesmo assim, tu queimando a placa, tu acha que não é pra desligar, hein? É não, mano. Aí tá aí, não queimou a bicha? Oh, mas doido. Queimou depois de 500 dias, né? Não, eu acho assim muito, que mano, ele... Eu tô com a placa pra durar anos, né? 28 dias não. É 28, não, não é pra durar 28 dias direto, mano. Não, o meu eu já deixei uns 3, 4 dias já direto. Agora, mais do que 7, 10 dias, não. 15. Não, eu nunca deixo, não vou mentir, não. Eu deixo meu computador ligado direto ali. Tá coitado do bichinho. É doido, mano. Por que caralho desligar, mano? O cara chega em casa, o bicho tá ligado já, aí. Primeiro de tudo, é energia, chato. Eu não sou dono da Coelce, não. Ora, mas, rapaz. Eu não sei como o Anel fala igual o velho mesmo, né? Mas meu pai fala desse jeito. Que porra. Que consome mais energia é o monitor, mano. É o doido, mano. Não sou da Coelce, não, mano. Mas deu o Manel lá no, naqueles bar de mesa em mesa aí. Cadê minha dose? Eu me lembro, mano, é da primeira... Quando começou essas paradas de internet, mano. Galera do jornal ia dar o endereço do site, aí dizia www.exploração. Sem o acento, sem ser circunflexo e não sei o que, falar os detalhes do .com.br, tudo junto e minúsculo, ó, cara. Eu achava mais massa, era o e-mail do Jô Soares, mano. Que esses bichos ficavam frescando, é sem acento. É sem acento. Melhor apresentação ali do e-mail do Jô Soares foi o das Olimpíadas. Esse bicho tava assim ainda, sem acento. Aí. O último sem acento era o Jô pulando na piscina. Aí só o pô! Não, essa época aí dos jogos nos computadores, mano. O cara comprava o CD-ROM ali que vinha 500 mil jogos pra o cara testar. Tudo mó pai. Cara, mas esse jogo. Agora eu vou dar trabalho quando tem só um jogo de handball. É, mano. Mas nessa época eu falei agora, tinha o Lorde, que era o primeiro jogo de estratégia que eu vi assim, que parece. Lembra muito o Civilization de agora. Mas cara. Isso aí, mano, era das revistas especializadas mesmo, né? Aquela CD-ROM ali, não sei o quê. É, era dessas mesmo. Tu comprava de que revista? Tinha umas revistazinhas ali que era. Revistas meia boca, né? Ai, 500 jogos no CD-ROM, cara, 20, né? Aí também tu posta, né, mano? Aí tu quer comprar até a revista aí, né? Genérica, mano? É, os caras compravam, mano. Cara... Aquele não, mas, CDzão ó, pirata, lembro... aquele verdezão embaixo. Não, mas nessa época aí o irado mesmo era o Prince of Persia. Vixe, Maria. Esse jogo eu joguei muito, mas não é muito mesmo, mano. Puta que pariu. Bom bonequinho branquinho, né, mano? Eu ia pra casa do amigo meu pra ficar vendo ele jogar. É o MMX, joguei só né? Joguei Nintendo, acho, Prince of Persia. Nunca jogou, mano. Tá doido, mano. Finalizar aquele bicho ali é muito emocionante, cara. Oh, Manel, hein? Muita emoção ali, as batalhas ali com a espadazinha ali, mano. Os duelos ali. Ficava só o... É doido, mas é, mas era porra de 5 minutos, macho, 8 minutos e aquelas cenas, né, mano? O cara apertando pra cima e pra baixo, aí o... É pra cima e pra baixo, tanto pra baixo guarda a arma, viu? Aí, é pra cima e ataque, porra. É pra cima e ataque, aí o cara tomando um suco, né, e mexendo no computador, assim, com a alta mão, assim. É, mas foi muito mal. O cara já tava pronto. Eu pensei em jogar aquele jogo aqui atualmente, mas o bicho é todo bugadozão pra instalar. O cara tava tão profissional. Eu achava o Prince da Peça é muito massa, cara. Mas eu não lembro se eu joguei no computador. Joguei, eu acho que no Nintendo só. É, eu joguei. E o único, boss que eu venci apertando pra baixo foi a sombra. Então tu jogou aquele do Super Nintendo que é o coloridinho e bonitinho, né? Que do computador é as cores são redondas. Vou falar nessa sombra aí, que é o negócio do espelho, né? O lance do espelho. Acho que eu morri nessa bosta umas 10 vezes. Puta que pariu, viu, mano? Cara, que diabo é isso? O cara que não pode jogar o Pizza Festa, Flashback, o Blackthorn, né? Ele morre, né? Manel, o que tenta... É o nome do Manel dos jogos, é o Moisés. Esses tipos de jogos aí, mano. Flashback, Blackthorn, Pizza Festa. Eu acho que todos eles tinham computador, não tinham? É, mas... Acho, eu não sei, mas que tu só falou clássico, GGZA só falou... Isso aí é a cara do computador, mano. Esse tipo de jogo aí. Blackthorn é cruel, Blackthorn. É cruel, Blizzardzão na GGZA... Blackthorn é muito foda, mano. Por falar nisso, eu fui baixar o Blackthorn aqui. Se eu não me engano, a versão do... Acho que é do computador, sei lá qual é a versão, que tem mais uma fase, a fase na neve. Não sei qual é a versão que tem maior fase, não. Blackthorn é foda. O último boss é um bicho que está lá na cadeira que ele se levanta, não? É aquele que aí no começo do jogo aponta, né? Vá! Finalizou tudo. O último boss é um cara parecido o Diablozão ali. Diablo. Vocês tudo finalizaram, Blackthorn? Não, eu não. Eu já. Aí, pelo menos eu e você estamos juntos, ô bala. É, Manel. Acho assim, o Black, esses jogos assim, eu joguei tudo, mas joguei tudo num console. Eu acho que eu não consegui pegar a versão desse computador. Agora eu achava putaria nessa época que eu tinha comprado o meu computadorzão 233 ali, lentão ali. Que o Manel aí, todo ricão aí, chegou aí. Manel. É, comprei um computador novo ali, bicho doideirazão. Aí o cara ia lá e o gabinetezão assim, gabinete transparente ali. Qual é essa época aí que eu nem lembro mais? Era a época do... antes da Lan House um pouquinho, mano. Ah. Eu tinha comprado até uma gravadora de CDs, mano. Eita porra! Gravadora de CDs, né? Eu lembro que teve uma época, um pouquinho depois das Lan House, que os computadores eles falavam assim: eu não sei o que, é, tipo assim, dizia tudo no computador e falava assim: já vem com gravadora! Como se fosse, meu irmão! Puta que era propaganda mesmo, né? Já propaganda da pirataria. Tá, propaganda dos camelôs. Ah, vou mudar de vidro com a gravadora. Aí o Manel, mano, ele baixava uma porrada de MP3 e ficava gravando em CD tudinho, mano, pra galera ali, mano. Isaías, né? Todo mundo ia pra lá pra gravar CD, mano. Vou ligar pro 90. Na época ali do casar, né? Quem? Casar, mano? Bala, meu Deus do céu! É, cara, a galera. Tinha um, a galera chamava, né? Eu baixo no casar. Aí vinha outro do lado, não, é Kizar. Kizar que é bem. Tem que ter alguém pra. Cagar o pau, né? Mas, caralho, agora vocês falaram uma coisa interessante, cara. Aqueles bate-papo da UOL, Mirk. Mirkzão, velho. Caralho, macho. Mas eu mexi muito nessas merdas, mano. Eu também, eu havia... Era revolução, né? Você conversar com a galera do colégio, deixar que tinha a lista zona da sua sala. Cara, eu nunca conversei com pessoas da minha sala, mas eu conversava. Eu tinha 23 anos, cara, mas eu ganhei muito só de mulher pelada, cara. Puta que pariu, cara. O Jota tá forte hoje em dia. Do lado do braço, né? Macho, mas eu já disse tudo da merda, né? Meu braço esquerdo, meu braço direito é forte com a esquerda. É meio. Mas, cara, sério, o cara, mas tipo assim, velho, eu acho que eu nunca. Eu lembro que a caçada mesmo era você conseguir uma menina com webcam, cara. Era tipo assim, era uma em 100 que você conseguia. Uma lenda aí, viu? Aí é a lenda mesmo, viu? É uma nela. Macho, mas tipo assim, foi pouquíssimas vezes que eu consegui, cara, era muito massa, velho. Viu, Manel, tu? Já. Essa época que o Jota ficava vendo as gatinhas na webcam, ele querendo saber como é que tava o print. Mas a galera, a minha ligava a webcam, o cara soltava logo uns 5 prints assim, né? Pra depois fazer o recorte da tela e deitar. O cara passar pro pentezão. Né? E depois desse que eu falei, veio o MSN, né? O MSN, porra. Ah, foi a. Foi uma época, cara, inteira. Né? Até ali, até o Orkut ainda tinha MSN, cara. Eu me lembro ali do Mirk, mano. Era aquelas. Aqueles grupos de otaku, mano, de anime, o cara baixava o videozão AVI em qualidade máxima. É, até hoje é lá, macho, acho. É, ainda quase tem, macho. Acho que ainda tem. Caralho, até eu lembro que, assim, eu não baixo mais, mas assim, até ano retrasado, passado, tinha, com certeza. Caralho, né? Porque eu teve um. Tem um amigo meu que só baixa uma qualidade MKV lá, que é a Matroska File, que é fodona. É. Que eu me lembro que o Dima, ele tinha comprado um computador aí, fazendo, gravando os DVDs de anime, né? Aí o cara, rapaz, mas como é que o Dinho consegue fazer isso, mano? O bicho botava menu e tudo, mano, de DVD. Macho, mas assim, ó, tu tava falando de negócio de fazer menu, mas isso era fácil, cara. Tipo, você na Lan House pedia pro cara fazer, o cara fazia, velho. Ah, mas o Dinho ali era profissa, mano, ele botava imagem, botava eu personalizado. Eu ficava era puto, mano, negócio de fazer DVD assim, porque, por exemplo, assim, o Jonathan, ele baixa na qualidade mais foda que existe. Macho, eu ficava muito puto, porque num DVD que o Jonathan gravava 24 episódios do Guts, não cabe os dois últimos do tamanho do arquivo, macho. Eu gravava todos os animes que eu tinha no HD, cara. Era foda mesmo. O cara assistindo DVD, sim, né? Assistindo DVD ali. Porque assim, hoje em dia, RMVB é uma qualidade muito merda. Mas aqui em quando a internet era uma merda, então baixa RMVB, mano. É. Ou era RMVB ou RM. Qualidade ou quantidade. Pior. Tu acha melhor o quê? Qualidade ou quantidade, João? Cara, você... Ó, a sua internet tem que... Se você vai baixar, né? Óbvio. Sua internet tem que conseguir baixar um episódio enquanto você assiste um. É. Se sua internet não baixar um pra cada um que você assiste, aí você tá baixando errado, mano. E o Manel aí? Vocês acham que a internet do Manel ele já passou dos 56KB, já? O telefone do Manel era todo tempo ocupado ali, né? A internet da Lan House, né? Internetzona ali. Tinha gente que não pagava, né, Manel, também? Cadê o Manel? Bota na conta. Cadê o Manel? Manel saiu. Caralho, Manel saiu, mano. Viado, né? Esse bicho é o baitolameu. Ele acha que ninguém percebeu, aí, ó. É, uma vírgula Nel. Voltou aí, acha que ninguém percebeu aí, ó. O cara é um ninho, né, mano? Rápido, só atento. Bosta essa, você tá falando, mano. Achava massa o cara chegar assim na cara do Manel aí, o computador. Aí lá, ele tava no... Macho, eu achei incrível demais, mano. O computador do Manel até hoje é na mesma posição, mano. Caralho, mano. O cara chega... O cara chegava lá na casa dele, velho. Ele tava do mesmo jeito até hoje, mano. Pera aí, Manel, baixa aí o... Sei lá, a Switch Aldo Mine aí do Guns N' Roses no casar. Aí o cara baixava 300 vírus ali antes de baixar a música. Pro Manel não existe aqueles termos da nossa mãe, né? Da nossa avó. Você tem que mudar os móveis de lugar pelo menos uma vez no ano. Manel é lá, cheio de espírito lá, jogando LOL. Essa época aí do MSN, né, mano? Foi a época dourada ali do Windows, né, mano? Porque... Foi eu, na época que surgiu ali o poderoso Windows XP, mano. Tá, é doido. Eita. XPzaça ali, mano. Que antes do 7 era o melhor, né, cara? É doido, cara, mano. O cara fez bicho pelo 7, mano. XP ali era muito foda, mano. Mas se tivesse hoje, eu usava hoje esse bicho, mano. Tu sabe que ainda tem hoje, né, cara? Eu usei o XP até 2013, mano. Manel. Eu só tive que trocar pro Windows 7 mesmo, Windows Vista, porque foi um jeito, mano. Porque não tinha mais drive, mano. Porque se não usava... Tu usou o Windows Vista? Eu usei o Windows Vista um tempo, aí depois... Cara, mas o Windows Vista é o pior, mano. O Millennium é uma merda. Todos esses... Eu passei do XP direto pro 7, mano. Eu não achava ruim, não, o Vista. Caralho, tu não achava ruim o Vista. Tá então, tipo, cara, que hoje em dia eu uso o 8, né, cara? Não, eu não uso o 8, não. Eu uso o 7, mano. A regra do Windows é a seguinte, mano. É um bom, um ruim. Um bom e um ruim. Mas assim, todo mundo sabe disso. Que a regra do Windows... Na verdade é que os Windows par são ruins e que os ímpares são bons, tá entendendo? Aí... Ou é o contrário, é um dos dois. Aí, tipo assim... Aí, o que que eles fizeram? Por isso que eles pularam dos Windows, entendeu? Pra provar que o Windows 10 vai ser bom, tá entendendo? Os caras tão brincando com o destino da empresa. Falei, né, mano? O cara perigando, falido. Por isso que não tem o Windows 9, mano. Vai direto pro 10. Aí é? Vai ser o Windows 8 e vai ser o 10. Ah, meu ainda vai continuar sendo o 7, mano. Tu é doido, né? O meu ainda tá no 7zão das trevas aqui. Eu também, cara. Inclusive, mas que eu mandei... Tá dizendo que eu sou uma fraude aí. Tá dizendo que eu fui enganado. É. Eu sou uma vítima. Formatação de computadores, mano. Na época ali do 98, era o cara botava o CD do Windows 9. CD? Aí botava CD. Lá no entrava lá no boot, né, do computador, aí botava lá pro... Não, pra botar através do drive de CD, né? Aí o cara botava o CDzão do 98zão ali, carratela zona lá, aí o cara formate C dois pontos. E tinha um comandozão lá que o cara tinha que instalar, que eu não lembro nem mais como é que era, mano. Era C, não sei o que, aí tinha Windows, Win98.exe, mas nem como era. Um amigo meu colocou o CD, aí falou, bala, vou formatar o meu PC. Isso, aí morrer, né? Cara? Aí, vai lá, aí foi no outro dia, chegou na aula e aí, ela formatou aí, formatei, estou oficialmente, sou agora um hacker. Ai, daí, cheira bicho. O cara se achava o hacker mesmo, assim, mexendo naquele C dois pontos ali, o cara entrando nas pastas ali, tudo preto. Dois ali. Macho, hoje em dia, macho, o cara mexe dois segundos com o computador, acho que sabe mexer. É, ai, mas isso é muito chato. Antigamente, pra você fazer qualquer merda, macho, era uma luta desgraçada, mano. Acho, tu é doido, mano. Na época... Pra nova geração agora, se elas querem, tipo assim, ter uma colher de chá que a gente fazia antigamente, tenta baixar o box lá com o nome, que dá pra que roda o jogo do... Baidu, mano. Não, é o que roda o jogo do... Ele simula o DOS, mano, pra rodar o jogo dele, mano. É o... Baidu. É o DOS Box, né? É o Sandbox, mano. É o DOS Box. DOS Box, cara, que é o DOS Box, ele é o... É Roots, é o bicho que a gente fazia, cara. É Roots, é o bichozão ali. Aí na época que... Nessa época aí, mano, do cara Windows 98 ali, XP, o cara tinha feito um curso de informática básica. Eita! Que era... Ah, não, Fortaleza. Como diz o meu pai... Como diz o meu pai, você já fez seu curso de... E só uma dica, né? Não coloque hoje em dia isso no seu currículo, por favor. É, meu pai falava assim, você já fez seu curso de digitalização? Aí não, pai, digitalização é digitação, é isso aí mesmo. Eu estaria curso de digitação, ó, meu. Curso de digitação? Quem fez, macho, eu só lembro da minha professora falando. Eu lembro que eu tava na empresa e falo que o futuro é as máquinas de escrever, eu preciso com digitação. O curso, não, vocês vão precisar desse curso aí que todo mundo vai usar, né? Aí a putaria era que o cara ia pra aula de informática, aí as técnicas do professor, né? Você tem que deixar sua coluna reta. Dedos arqueados, não sei o que. Eu tô é na rede. 90 graus. Que conversa é essa, velho? O cara tá com as costas ali no assento da cadeira. Bom, tá digitando ali o cara. O cara vira lesma humana. Ele digita todo torto, velho. Digita todo torto, velho. Não, é porque tem perigo de dar ler. Que lé, mano, não sabia nem que diabo era isso, mano. E não sabe o que é isso até hoje. Eu vou reiniciar o computador aqui. Também usando a porra desse cérebro ainda, mano. Se não apertando, não botar pra reiniciar, ele vai coisar só. Ah, bem isso aí. Quando eu fui na onda da gente dizendo que era pra deixar dois dias sem desligar, o dele tá explodindo aí. Cacezão aí do Manel ainda. Eu lembro que eu fui deu um problema uma vez no negócio do CD-ROM. Aí eu vou dar uma de técnico aqui. Eu vou abrir o computadorzão. Minha irmã, não abre, não. Oh, eu sei mexer. Eu já baixei até emulador. Vixe, era profissa, né, meu cara? Isso é o que acontece hoje em dia. Aí eu peguei as ferramentas, né, abri o bichão lá. Se a parada do CD-ROM aqui não tá funcionando, é esse fio aqui. Se tá ligando o CD-ROM nessa placa aqui, é porque é o CD-ROM. Eu vou trocar esse fio com esse outro aqui, peraí. Esse aqui que eu não sei o que é, pra esse outro que eu também não sei, né? Tá indo pro CD-ROM, então esse aqui tá queimado. Eu vou trocar com esse. Quando, na hora que eu liguei o computador aí, todos aqueles computadores tinham que fazer pim, quando ligava, aí pim. Baixa, eu juro, puta, na minha vida, assim, eu só fiz assim. Cheirozão de queimado, doido. Quando eu abri a CPU de novo, eu desliguei de uma vez, puxei o cabo da tomada. Aí eu abri a CPU de novo, que eu me deixei já meio desmontado. Aí tava lá caindo umas gotas do plástico derretido do filme. Caralho. Sério, meu caralho, que foi que eu fiz? Mas por que o computador? O meu incrível K62 450. Morreu, foi nesse dia. Morreu. Aquela músicazinha triste. O cara fazendo funeral. Fazendo funeral do bicho, né, ali, o cara. Aí eu lembro que a minha irmã, que é mais velha, ficava dizendo: ah, a gente quer um computador novo depois de uns 10 anos, né? E aí, e teu pai perguntava: pra que já tem um aí? Pra que? Já fez o curso? Aí, não, precisa de computador, blá, blá, não, o Alisson não pode nem pegar. Eu tô doido, né? Eu sou profissional. Aí, no começo, ela ficou no quarto dela, depois foi pra sala, depois eu comprei o meu. O Bala ficou de castigo do computador, né? Não, Bala não pega mais, não abre mais carrinho de controle remoto. Eu lembro que o computador K62 não era no quarto dela, pra ligar na internet, tinha aquele do fiozão, né, da internet. Tinha que ter um fio aqui em casa que ligava na entrada do telefone. Aí minha mãe: ah, quantos metros você tem que comprar de fio? Eu compro logo uns 30 metros aí de fio aí. Os fios no meio da casa. O cara deu uma volta na casa de fio. Segurança, né, mano? Essa porra dessa segurança que minha mãe e meu pai atropelou na porra dos fios. Diz: é, vou desligar a internet. Era um modem. Que é isso, minha senhora só caiu. Moldenzão, calma. Moldenzão ali ligado. A internet ainda tá online, né? Aí meu pai era assim, meu pai vinha de madrugada, acordava bem caladinho. Aí eu aqui na internet, era só um pulso, né? De madrugada zona, ali no final de semana do sábado. Né? Aí eu, de 2 horas em diante, né? Tinha essa putaria. Era um pulso. Aí o pai ali de madrugada aí: tu tá na internet, menino? Vixe, pai. É só um pulso. Que mané, é um pulso? Porra, de um pulso. Vai pegar o cinturão. Não, pai, eu desligo. Aí desligava, ele ia dormir, eu ligava de novo. Pim. Porque na época, a casa aqui não era reformada, não, né? Era só embaixo. Aí tinha aterramento. Ah, pois é, isso que eu... Puta, cara, tinha que fazer o terra pra ter o computador, né, mano? O cara tinha que botar um varalzão, mano, no chão, mano. Que diabo é isso, mano? Putaria era essa? Não, essa putaria, não. Só que o cara também teve essa putaria, viu? De fazer o terra pra poder ficar com o computador, caso que era 3 pilotinhos, era terra, é, né? É, mano. Aqui era um módulo isolador, um estabilizador e pronto. Mas o meu computador, ele era naqueles hackers de computador, mano. Era uma estantezona. E o cara botava a impressora lá em cima, né, mano? O cara mandava imprimir, aí a estante ficava balançando assim. O cara balançando de lado, assim. O cara era só aquela encostada pra não dar virada. A gaveta real. Mas assim, esse negócio de impressora, eu nunca tive impressora, cara. Impressora, até pra ter uma ideia, mano, eu tenho tantas apas pra impressora, que todas que eu tive deram problema, e até hoje eu não tenho impressora. Uma coisa que eu tenho raiva, mano. Ainda bem que eu não tô usando mais essa porra, mano. É gaveta de teclado, mano. Puta que pariu, o cara usa esse negócio, mano. Aí o mouse cai pra trás, assim, o cara, puta. É porque você usa errado, mano. A gaveta de teclado, na verdade, é a melhor coisa que tem pro computador, mano. Você coloca seu cotovelo em cima e bota o teclado azul na mesa, mano. Você não sabe o uso da parada, velho. É diferente. A gaveta, na verdade, é pros cotovelos. É, eu tô fazendo isso agora, cara. Tô cotovelo em cima, o meu microfone e meu cotovelo estão em cima da gaveta, cara. E quando meu mouse e meu teclado estão em cima da mesa. E quando a estante, ela vai ficando mais pensa ali, que o cara vai se levantar e a gaveta e o teclado sai de uma vez. O cara afunda a bicha assim. Mas é porque você tá usando errado. Se usar do jeito que eu tô falando, que é o jeito certo, o jeito correto, não vai acontecer, né? Mas você nunca vai ter lé. Porque seu cotovelo vai estar apoiado e você vai estar... Não vai acontecer essas merdas que você tá falando. Mas pois eu acho que eu vou ter lé, então. Porque eu tô deitado na rede aqui com os cotovelos tudo solto. Pois é. Aí o bala vai saber o que é lé. Pareia, mano, que todo especialista em medicina fica nos jornal dizendo o melhor método de usar o computador, aí coluna... Ah, dá essa coluna reta, não sei o quê. Caralho, mano, é que nem aquela... O cara que tava num desses jornal de manhã, que é pras velhas assistir, né, mano? Aí ele tava ensinando a cagar, mano. Mal que eu nunca tenho fazer na vida cagar, eu quero que ele me ensine. É, mas isso aí é putaria. Puta que pariu, isso mano. Isso aí é putaria mesmo. Isso aí é putaria demais, mas. Mas eu não sei fazer mais nada na minha vida, mano. Só sei cagar. Eu quero que ele me ensine, mano. Eu fiquei muito errado, mano. Esse programa é pro Manel. Se dá cagar, é putaria. Ele não. E o pior é que ele falou: não, mano, eu tenho que ensinar porque o povo tem que saber a posição correta pra não ter problemas futuros. Ah, tá. Imagina o cara ter lerma por cagar, mano. Pra ter lerma na bunda. Que conversa é essa? O cara rala o computador com coluna reta, mano. Lembra de coluna reta, mano. Minha coluna ali parece um S, mano, quando eu tô sentado na cadeira. E o cara tem hemorroida. É, o Manel aí, esse bicho, ele era ricão ali nos computadores. Toda a vida teve computadorzão foda. Ah, é? Aí montou a Lan House. Ixi, mano, tô com 5 computadores aqui agora. Cortar aqui, Jorge, cortar rápido. Eu lembro da época que ele jogava CS. Aí a gente vinha do colégio, eu, ele, o Marco, né, o Pivete. Ei, vamos jogar um CS. Ixi, mano. Lá na Lan House, lá não, vamos jogar por aqui mesmo. Aí, ixi, esse Manel aí é estripado, viu? Gastando aí, eita. Bora que eu pago. Bora que eu pago, né? Da fé tinha a Lan House era a casa dele, olha. Sentava na Lan House, na cadeira lá e liga o ar-condicionado aí, bota em aberto, não é? Tá merda. Bota em aberto, eu faço da locadora, viu, mano? Com 4 pontos do bolso. Galera, era putaria demais, mano, esse tempo aí. Bota em aberto, bota em aberto no bolso. Bota em aberto. Bota em aberto era o cara, era ricão, né, meu cara? Bota em aberto era quando o cara queria chegar na locadora e queria ostentar. É, mano. É, vai vir aberto aí. Eita, menina, cara. Eu leio, Manel, tu lembra do Reis, aqueles bichos com o dente cramelado? Deixava. Ei, PC. Ô, PC, ó. Puxa, PC. Aquele Razerzão, aqueles bichos, aqueles dentes cramelados do Razer. Não sei se tu lembra dele. Aí chegava, deixa aberto aí. Tá com 2 contos no bolso. Passava uma hora, eu já vou. Pois é, mano, porque o cara só tinha 3 contos. mano, mas na Lan House ninguém nunca passou do horário, não. E o cara não tinha dinheiro pra pagar, não sei o que. Certeza, mano. Obrigado. Ei, eu volto amanhã e vou pagar, não sei o que. Aí o cara perdia 1 ou 2 reais nessa brincadeira aí. E às vezes a galera era cliente mesmo, mas ele sempre voltava e tal, e pagava de verdade. Achava putaria o Manel aí com uma porrada de computador, né? Aí, não sei o que, tô aqui com meus computadorzão aqui, todos ligados em rede, aí. Esse bicho botava aquela malaca do sistema de fechar o computador ali. É. Ei, Manel, na tua Lan House tinha aquela parada de tu ver o que a pessoa tava vendo? Tinha, mano. Tinha, mano. Era, não. Aí quando eu via vendo aquele cara, aquele todo cebolzão, num programazão pornô. Não, todo programa de gerenciamento de Lan House, mano, existe esse negócio aí. A galera diz que não tem, mas todos têm. Ora, não, é? Cara, assim. Aí tu já viu algum fella lá com negócio de... Não fica. Já pegou alguém com o pão aberto, mano? Não, mas eu descobri foi o. Descobri foi um doido aqui, mano. Que ele era cartão Z. Vixe, é não, mano. Aí ele tava fazendo parada errada aqui nos computadores aqui, usando os meus computadores pra fazer a parada errada. Não denunciou, não, esse bicho. Aí quando foi. Não, eu fiquei com medo. Ixi, quem foi quem descobriu foi o meu irmão, na verdade. E aí, né? Mano? Aí ele, macho, aquele doido ali, cartãozeiro, que eu tirei umas fotos. Aí ele, o meu irmão tirou foi os prints, mano. E aí, mano? As conversas pesadas dele. Aí, às vezes eu passava as meninas conversando safadeza, mano, mostrando os peitos na webcam, aí te tirava print. Sim, vai, Tony, é a história do cartãozeiro, mano. Sim, aí, esse cartãozeiro foi uma parada doida, ó. E o amor ficou meio assim, né? Disse, rapaz, não sei o que a gente faz. Esse bicho aí é parada errada, né? E aí? Aí ficou naquela que podia falar, mas sei lá. Não era uma prova evidente, né? Porque não tinha o nome do cara, não tinha nada. Podia ser de qualquer pessoa aquela coisa, né? Aquela... Aí agora... Aí esse bicho, mano, passou o dia inteiro aqui. Ixi. O dia mesmo. Sim, tô em aberto dia, realmente, é? Pô, ele chegou de 9 horas e saiu 8 horas da noite. Pula, meu Deus do céu. Aí, mancha, ele tava, ele, um amigo dele ia pegar comida, voltava. Aí o outro saía pra comer, voltava, eles ficavam revezando o computador. Mancha, o dia inteiro, mano. Aí eu mancho esse bicho aí, mano. Mas que treta. Fica fazendo, fica, né, frescando um com o outro e tal. Aí, e nem era computador escondido nem nada não, entendeu? Era computador assim que ficava... Ah, tinha essas putarias também, né? Os computadores virados pra parede ali. É, tinha 8 computadores, já. 4 computadores virados pra parede e os outros 4, quem passasse atrás... Esses eram os mais concorridos, né? Os virados pra parede. É, mas os 4 virados pra parede eu formatava todo dia, né? Todo dia ficaria, viu? É porque eu formatava toda semana. Mas assim, é realmente... O formato é constante. Aí descobriram aquele Deep Freeze, é, e nunca mais. Aí o bicho formatava todo nunca dia. Nunca mais, né? O cara precisou, né? Formatar ali direto. É, mas isso aí foi uma benção, mano. Aí eu fui e fiz. Aí meu irmão descobriu esse bicho aí, né? Aí ele, quando foi depois, macho, foi se eu te disser que esse bicho não pagou. Ixi, já veio isso. Passou todinho e não pagou. Eu não sei como foi aqui, não sei se o meu irmão. Ele disse que vinha, ia sacar o dinheiro e voltava. Só tem uma enroladazinha aí que não, ele não voltou. Ele fez isso uma vez e voltou. E quando ele fez de novo, ele não voltou. Era tipo na sexta pro sábado, ele voltou. E do sábado pro domingo, ele de noite não voltou. Aí quando foi na segunda, foi na terça, lá. Alguns dias depois, o Moreneto encontrou um amigo dele aí no Frangolândia. Aí era a conta dele, mas era bem 50 reais de hora, sei lá, 40 reais, uma porra assim, sei lá. Aí, ei, mancho. Foram cobrar o cara. Foi, o meu irmão foi cobrar. Ei, 10 anos aquela... depois o cara cobrou. Foi uns 3 dias só, foi uma questão de 3, 4 dias. Ei, mano, dinheiro lá, tá, lá, lá, lá. Aí, vixe, amigo, aí esqueceu, não sei o quê, ó. Aí o meu irmão foi logo com a cabeça quente, ó. Bora, pau no cu, né? Logo doidão, ele disse, ei, mano, dinheiro lá. Bora. Eu tenho umas imagens, eu tenho uns prints do que tu andou fazendo, viu? Ixi, caralho. Foi, macho, esse bicho é doido, né? Porque vai que esse bicho é misturado com, né, as paradas todas, né? É, esses bichos têm dinheiro, mas tem arma e tudo. Dinheiro não, tem uma faca dele, não é uma arma. É, pois é, tem arma, né? Aí pode estar tu mal. Só... Ele fala isso, mano. Aí... Ele tem uma faca, mano. Tu só tem os computadores pra jogar isso. Aí quando foi depois, mano, esse bicho apareceu armado. Não, peraí, amigo. Não se exalte, não. Peraí que eu vou ali. Pega o dinheiro e volto já. Aí ele foi e trouxe o dinheiro mesmo. Ixi. Foi tipo, ele foi no caixa, sei lá como foi. Aqui no Frangolândia mesmo. É o Frangolândia antigo, não tem pra ficar tatuando aí, ele. Né, aí foi, entregou. Pô, ele pagou 50 conto, amor. Pode ficar. Agora pode beleza. Ficar, sério, o dinheiro que ele tava devendo, né, velho? Aí depois que o Moro veio me contar essa história, que eu tô dizendo, né? Aí eu, mas tu é meio doido, né? Porque vai que o cara diz, pois vamos ali pegar o dinheiro. Aí tem muita bala nele, né, mano? Pois é, aí ele. Ligar se mostrar essa arma pra cara dele, meu irmão. Não me ameaça, não, filho da puta. Tá pensando o quê, meu? Pois é, mano. Tá pensando, tá vacilando essa porra dessas provas que diabo é esse aí? Tá vacilando? Porra, bora, bora, caralho, desculpa, bicho. Putaria. É, aí, mas assim, o aí Moro, pra quem não sabe, é o cara que ele vira o volante e vira na seta junto com ele, né? É mesmo. Aí ele. Aí deu certo. Ele nunca mais apareceu pela Lan House e tal. Esse doido aí, nunca mais. Ah, mas por isso que vocês acabaram com a Lan House, foi, mano. Não, porque não tava dando mais nenhum movimento mesmo, a Lan House acabou mesmo. É, teve essa época aí, galera, né? Cara... Galera, todo mundo já tinha computador, mano. Internet computador barata, né? Banal, mano. É. Tanto computador com internet, mano, ficou muito banal. Teve uma época que a gente. A gente ganhou R$2, ó. Uma pessoa pra fazer. do Reis da Vidraria. Depois desse dia eu disse, irmão, é negócio é fechamento, porque R$2 não é, mano. Cara, não pagando, pagando pra uma latinha, né, mano, pra esfriar a cabeça. É, e sem falar, mas que aqui, ó, pra tu ter noção como o Lan House virou febre. É, abriu umas 200 Lan House, né? Atomos abriu, aí depois foi a gente. Não, mas a Atomos é antiga, só uma mano. Coisa aqui, só uma coisa que fica aqui, a primeira vez que comprei cash que foi na Atomos, viu, mano? Mas a Atomos já era antiga, né, não, antes de vocês, é, não? É então, a Atomos abriu, aí depois a gente abriu. Aí ficou nós dois na de primeira, assim. Mas a, vocês eram bem mais barato que a Atomos, né? Que a Atomos era uma facada. É, a Atomos era puxado o negócio. Ah, eu só. Eu, cara, só ia na Atomos comprar cash, eu acho. E era, tipo, se eu olhar pro computador, a hora era tipo 3 é pontos. Porque 4, a Atomos, né? pra quem não sabe, a Atomos era uma, tipo uma Lan House de Elite, meu. Era uma razão uma porreta, os computadores eram bugados. O cara entrava lá, parecia uma nave espacial, mano. Bichos demons assim, diabo, é isso aí. Aqueles monitor de 17 que ninguém tinha. É, mano, é doido. Monitorzão doideira. O cara falando monitor de 17 que ninguém tinha doideira. Eu tenho o meu de 23 e acho pequeno hoje em dia. É, até doideira, mano. Sério, velho. Abriu, sabe quantos, mano? 1000. Nove Lan House. Ah, eu achei massa que abriu uma. 2 quarteirão da casa do Manel. Aí o nome da Lan House era Visagem Net. Visagem Net. Ei, mas eu acho que essa Lan House aí, que é a Lan House da Feijó, é? É, aquela rua da continuação da casa do Neto. A Visagem. É, aquela ali? Se eu te disser que essa aí que foi a desgraça da Lan House do Lima. Foi não, mano. A Lan House é amaldiçoada. Aí, mano, esse bicho aí tinha um gato na casa dele. Ah, olha, mano. Aí esse bicho botava a hora. Pera aí, que tu tá botando o nome da empresa do cara falando que ele tem um gato. Isso. Né? Então, só pra registrar. Visagem, né? Ele já fechou, ele já quebrou também. Esse pau no cu, né? Ah, então pronto, pode escolher mais. É, ele já quebrou também. Ele não aguentou, não. Mas ele, ó, todo mundo é R$2. E aí ele? Se eu não me engano. Aí ele passou. Aí ele botou pra lascar, 1,50. Vixe, desafiou, foi? Aí, macho, a gente não se preocupou, não. Ficou um bom tempo, anos e anos, 2,50. Já tem os meus clientes fiéis, né, mano? É, mano. Nem por isso, cara, é porque o cara lota, mano. Final de semana, macho, não tá no Lan House, não conseguia a hora, mano. Aí era tranquilo, entendeu? Mesmo a galera, alguns ou outros, dizia, não, tá Lan House ali, 1,50. Aí lá, meu amigo, mas lá não tem um porte que tem aqui, né? Que é doideira. Quando foi depois, macho, esse bicho botou R$1, mano. Vixe Maria. Aí afrontou mesmo, viu, mano? Deixava. Aí foi uma afronta, mano. Botou 99 centavos, mano. Só pra frescar. Botou 99 centavos. Aí eu disse, mas esse bicho tá de putaria, mano. Depois eu vou chegar lá e... Esse bicho tá desconsiderando o nego. Vamos quebrar ele, né? Vocês se juntaram assim. Cabeça de gelo. Pois é, aí eu acho que esse bicho aí tá vacinando. Aí deixou, aí quando foi... Mas não tem a menor possibilidade de você ganhar alguma coisa com R$1 a hora, não, mano. Tem mais baixo esse negócio aí, mas de bem isso aí, mano. É a menina aqui escutando o trailer do Vingador 2. Tira esse Marcelo Frota aí, mano. Meu amor, porque... Aí beleza, o Manel aí todo cheio de, não, tem uma house, não sei o quê. Aí eu saí do meu 233, meu pai, aí tem que comprar um computador novo, não sei o quê e tal. Aí eu me lembro até hoje, mano, até é doido, a gente foi no North Shopping. Eu tava pensando que o Jota tava falando futebol, mas não, é 433. É, 233 ali. Aí o cara chegou assim, pai, vamos comprar um computador novo, porque esse aqui já tá muito velho. Aí ele, meu filho, a gente tem que comprar um computador novo, né? Doido pra usar também, mano. É verdade ali, o cara tem que comprar um computador. A gente saiu, mano, foi lá no North Shopping ali. Me lembro até hoje, mano. O cara foi numa lojinha lá de informática que tinha. Aí meu pai passando 12 cheques pré-datados ali. Eita, porra, mano. 12 cheques de R$150. Aí eu, vixe, meu irmão, o bicho é caro mesmo ali. Aí a gente comprou o clássico Pentium 4, mano. Aí. Aí. O cara saiu de um 233 fudido, mano. Foi um Pentium 4, mano. Isso é doido. Com placa de vídeo de 64 megas, mano. Esse 233 foi aquele que tu disse que botou o emulador do Super Nintendo e sentiu cheiro de queimado. Foi isso aí, velho. Aí tu é doido, um Pentium 4 ali, que tinha aquela propaganda ali dos ZTzinho, mano, no Pentium 4. Tu é doido, foda demais, mano. Era, mano. Aí o bichozão doideirazão, monitorzão de 17 polegadas de tubo. Mas ele veio com aquele mousezão óptico, né? Na época que não tinha o mouse ótimo, tinha nas lan house. Eu vi o primeiro na lan house. Também, mano. Eu era de bolinha, mano. Não, eu era de bolinha mesmo. Bolinha. Caralho, eu vi o caralho. O mouse tem um laser vermelho aqui. Caralho, parece um exterminador. Caralho, muito foda. Eu preciso de um mouse desse. Aí, cadê a porra do dinheiro? Era caro, mano. Tu é doido, velho. Era, naquela época. Hoje em dia não deixa mouse de bolinha, né? É. Não, hoje em dia hoje é clássico dia, de bolinha, né? Hoje em dia o Marco chegou e tava jogando LOL, o mouse dele parou, né? É isso, mano. Comprou um mouse novo aí. Ele foi no dia seguinte, comprou, eu comprei. E aí, fala, é bom, GGzaço, mano. Quanto é que foi? Ah, é 9,90. Mas hoje em dia, cara, essas coisas estão muito baratas, mano. Eu comprei o meu mouse, ele tem macro, né, mano? E tipo assim, foi R$39, cara, com dois botões de macro, controle de API. Hoje em dia, eu não sei que diabo é isso, mas é caro é o cara comprar a peça antiga, mano. É verdade, uma memória de DR2 é cara. Eu fui comprar, tipo, na época que eu tinha comprado o Pentium 4, aí passou um tempo, o cara vai fazendo essas updates, né? Eu fiz o curso de montagem e manutenção de micros. Lá no... Esse eu não cheguei a fazer, eu vi esse e falei, vai ser igual os computadores. Pronto, depois dessa, nunca pode fechar vou usar essa merda. O cara fazendo um curso com batata, Manel, ali. Eu já estaria que foi tipo em épocas diferentes, mano. Eu fiz o curso com batata de montagem e manutenção. Aí o Manel fez também com ele, o mesmo cara. Aí no meio da época diferente, mano, né? O Neto fez também, mano, o mesmo curso, mano, com o mesmo cara, mano. É isso. O cara era professor, ele era aluno, mano. Ele era professor, mano, ele. Ah, eu pensei que ele era aluno, mano. E era escroto, o cara repetiu curso de montar e manutenção. Esse bicho era putaria ali, bicho. Tá repetindo o curso. E tu repetiu quantas vezes, mano, o curso dele? Só uma mesmo, não cheguei até o final. O cara só chegou na aula mesmo de abrir o parafuso dos computadores e saiu fora. Né? O mais próximo que eu cheguei desse foi um curso que eu fiz de consertar a placa. Ele ensinava a consertar a placa, coisa que em teoria não deveria ser feito. Soldar, entendeu? A placa e tudo, mano. É você soldar, ressoldar, refazer tudo da placa. Mano. Aí é mais doideira, viu aí? Eu não cheguei a terminar, não, mas o curso era legal. Então, inclusive, eu reencontrei a minha atual namorada, tinha estudado com ela. Primeira vez, não, a segunda vez que eu reencontrei ela foi lá. E a gente não se conhecia nem nada, a gente foi o mesmo aí curso. Aí eu. Lá nós, foi nós. Não, foi bem depois do Oz. O Oz foi na sexta, sétima série, isso daí eu tava na oitava já. Aí o cara, quando eu comprei o Pentium 4, depois de uns 4 anos, 5 anos ali, o cara começou a trabalhar, né? Começou a fazer uns updatezinho, né, mano? O upgradezão ali e tal, ali, no computador. Vender uns DVD pirata. O cara vai de 3 em 3 anos, o cara tem que dar uma upgradeada no computador, mano. Se não falar nisso, rapaz. Mas eu descobri uma coisa muito melhor, mano. Você vende. O cara vende. Eu mudo o meu a cada 2 anos, mais ou menos. Pois é. Só, você pega o seu, vende e compra outro, mano. Comprar outro inteiro. Mais barato você melhorar seu computador, mano. Inteiro. Eu nunca consigo vender o meu computador, mano. Assim, tipo, vou vender tudo pra alguém e vou comprar outro. Eu tenho placa, mano. Minha placa de. Essa placa que eu tava falando do Pentium 4, mano. Eu tenho até hoje, mano. Essa bicha aqui. Uma placa zona GP, zona. Tocou fogo dessa porra, mano. É doido aí, tu tá funcionando, mano. Chabicha, é foda. É, tá. Tô 10 anos depois sem mundo. Vou ligar aqui pra tu ver. Aí. Oi. Aí a minha segunda placa foi uma 256 megas GeForce. Eita. O cara abrindo, o cara não abre porra nenhuma. Hoje em dia não abre nem a área de trabalho do computador. Não. Tu é doido, mano. É muito foda, mano. Eu acho massa, mano. O cara comprar as peças do computador e ir montando ali e tal. Eu tô falando isso, questão financeira, cara. Pelo ponto de vista financeiro, não vale muito a pena. Por exemplo, o meu antigo computador, presta atenção, meu antigo computador. Eu comprei ele de 1.300, usei ele. Pois é, isso aí que eu ia falar, mano. É isso que tu tá me dizendo, é isso mesmo? O quê? Tu tá me dizendo que não sai mais barato a pessoa montar a peça por peça. É isso, exatamente. É isso que eu ia falar, não, macho. Tá? Sai, não sai, sai, sai mais caro. Por quê, mano? Sai mais caro. Tem nem perigo. Tem nem cara, perigo. Cara, eu aposto com você quando você por quiser. Por quê, mano? TJ é maluco, mano. Pode desligar o caixa aí, liga o caixa, liga. Cara, acabou, cara, acabou, pra ter, ó, eu vou te falar. Onde é que você tá comprando, mano? Porque, ó, pra ter ideia, meu computador, meu atual, ele é um i7. Macho, na época que eu comprei ele, só o i7 separado, era 500 pau, mano. Eu comprei ele de 1.100, mano. E a placa de vídeo? Ah, mas tu comprou no OS, mano, tá vendo? Não, eu não tenho uma placa de vídeo, oi, não. Oi! Ah, mas aí, cara... Cara, agora fala só o seguinte... Só tem um teclado e um mouse e um bife, mano. Cara, aí tá falando assim, é uma placa de vídeo. Cara, meu computador até agora, nada que eu tentei rodar dele, não rodou, cara. Tudo que eu tenho, todo jogo que eu jogo, né? Ei, ei, pô, mano. Realmente não. Eu também consigo jogar o Master System, meu. O Jota falando isso é assim, ó. Do jeito que o computador tá aqui, tudo que eu botei nele, tudo que eu tentei rodar, não rodou. Não, tudo que eu tentei rodar dele rodou, cara. Não precisei trocar. Cara, no tempo que eu comprei ele, o top de linha era o Borderlands 2 e o Far Cry 3. Os dois rodavam no máximo, mano. No máximo. Cara, que pariu, mano. Far Cry 3 rodar numa placa, um bom, quer dizer. Cara, é porque o i7, ele vem, você pode pegar um giga seu de memória e trocar pra vídeo. Aí você usa a sua placa de memória como vídeo, porra. Ah, mas tu tá falando de um processador que implica a placa-mãe. Ah, pro processador, basta você... O i7, ele tem isso, e a placa norte do meu computador é boa. Pelo i7, ele aguenta até 1 GB, mas se sua placa não for boa, ele vai botar menos, entendeu? A placa norte do meu computador é boa. Eu acho que quem tá bebendo aqui é o Jota, não, Manel, não. Puta que pariu, velho. Caralho. Um pouco não. Macho, eu não sei qual é a placa. Mas eu vou rodar aqui agora. É só vai ter, pronto, vai ter muito mandei um print, no... Eu mandei um print do meu computador pra vocês aí. Vai dá uma olhada. Viu? Quanto é que ele não tem de memória aí? Vai mostrar 5. Não, mano, tem... do Google não, mas do Google não. Caralho, eu mandei já a imagem pra vocês, velho. Quando o dia do computador tá ligado. Lá tem mostrando. Eu tenho 5 de memória. Só que na verdade eu tenho 6. Por quê? Porque ele usa 1 da minha memória só pra vídeo. Com o meu computador, com a placa que eu tenho. Tal, não sei o que, a placa offboard e tal, tem uma GTX 660 Ti. Ti. Ti, a bicha doideira e tal, um overclock, não sei o que, aceleração. Mas eu gastei, eu acho que uns 1.200, 1.300 no meu computador. Ele, se eu for atrás de comprar um com a mesma configuração, mas sai mais de 2.000 com certeza. Certeza, viu? Doido, né? Perfeito. É, o Jota compra só a torre, mano. Só a torre. Ele comprou lá na mano. Cara, macho, você tem que entender o seguinte. Você quer comprar a placa de vídeo? Até se você comprar o seu computador ele inteiro e depois botar a placa de vídeo, macho, é mais barato do que você pegar e fazer um upgrade do seu computador, mano. Porque o tanto de peça que você vai trocar, sai mais em conta você trocar ele, mano. Ah, mas aí é um detalhe aí. Porque o cara comprando as peças separadas, o cara sabe o que é que o cara vai estar comprando, mano, também. Exatamente, e o preço bom de cada um. É. Não de um canto que vai vender tudo de uma vez e jogar pro todo preço. Cara, mas é isso que eu tô macho, você tem que entender uma coisa. Você vai comprar em qualquer canto, você vai precisar de comprar, você vai saber o que tá comprando. É. Você entende computador? Você entende, mas você sabe o que você tá comprando, mano. Não, depende da loja. Porque se o cara for comprar o computador inteiro, se ele vier bom, aí o cara é, beleza aqui. Mas aí se o cara quiser fazer aquela configuração zona dos sonhos, mano. Não, mas sabe o que é que eu vou te perguntar? O cara agora? Só vai comprando as peças. Aí é o que eu tô falando. Quer comprar a configuração dos sonhos? Pergunta. Compra a porra do computador e compra uma placa de vídeo. Vai rodar qualquer coisa, mano. Não, mas aí. Ah. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu sabia que a placa mãe era boa o suficiente pra rodar o jogo? Sim, é claro que eu sabia, cara. Sabia qual é a placa, mano. Cara, eu não sei hoje em dia, velho. Eu sabia na época que eu pesquisei. Eu acho que esse Jota tá com um negócio de lã. É porque quando o cara vai comprar as peças, mano, o cara vai comprar assim, eu vou comprar uma fonte real, não sei o quê, 500 watts. O cara compra ali uma 8 GB de memória, o cara compra a placa de vídeo não sei quão, com um processador e tal. Duas placas de vídeo junto pra fazer um link. Crossfire, aí faz o link da placa e bota lá e tal, ok, bota a faca, tal, tira a poeira, ok? Liga pro computador. E é beleza, né? O cara monta o computador ali. Mas o que eu acho foda, mano, do cara montar computador, mano, é tipo o Manel, mano. O Manel ali me vendeu o processador dele, que é um Phenom 2, né? X4. Aí eu, o computador que eu tinha na época, era isso, o cara editando a Zila e tudo, mano. Era um dual corezão, mano. O cast, mano, pro cara editar já tava pesado, mano. Chegava no final, o cara, o computador já ficava. Esse programa não está respondendo ali. O cara, vim te ver, mano. Fudeu aí. O cara, rego, o cara tem que fazer um update no computador, mano. Aí o mano, ei, tô aqui com um processadorzão aqui, Phenom 2. Quer comprar não aí? Ele ia comprar outro. Aí eu, é, beleza, né? Aí o meu era Intel, né? Aí eu, não, beleza, mano. Deixa eu ver aí o processadorzão aí. Comprei, né? Aí eu, vixe, uma AMD, o cara tem que comprar a placa de a placa mãe, mano. Aí é. Uma coisa puxa a outra, mano, isso aí é que é uma bosta, mano. O cara compra a placa mãe, eixe, aí é essa memória aqui do... essa memória aqui do dual core não é DDR2 ali, essa placa mãe aqui é DDR3. Mas aí, você aí que tá falando, esse problema só acontece quando você tá comprando um computador que, tipo, você tá só fazendo update do seu computador. É por isso que eu tô falando que não vale a pena, que você precisa trocar tanta peça que sai mais em conta você comprar um novo. É, não, é, tem razão, tem razão. É um porém, então, porém, por exemplo, é porque você tem que comprar hoje pensando no amanhã. É. Eu comprei o meu, a minha placa mãe, ela tem suporte pro... Qual é o meu hoje em dia aqui, mas fala. Esqueci. O meu é... Phenom. Um Phenom quad-core, não sei das quantas. Tá aqui, um Phenom X4, 962. 3.4. Essa mesma placa-mãe aguenta o 6-core. É. Entendeu? Então, caso ele esteja mais barato, futuramente... Soquete é igual, né, ali? É, aí o soquetezinho é igual, eu só faço comprar e morreu. Ah, saiu uma memória. Se a memória mudar de barramento, aí é azar meu. Mas a memória até então tá em DDR3. Ah, exatamente. Eu comprei a placa-mãe. Então, eu comprei a placa-mãe quando eu comprei o processador do Manel. Eu comprei a placa... Não, vou comprar logo a M3, né, mais... Porque se eu quiser fazer um update só do processador, eu vou poder fazer, né? Lá na frente. Justamente. Aí você compra só o processador e morre. E o Jota, ele, eu sei porque que ele tá dizendo isso, mas ele é dono de uma revendedora de peças. Não, mas é porque o Jota, velho, eu concordo com o Jota também, mas se o cara tiver um computador muito antigo, tipo na época que eu tinha o Pentium 4 do Alcore, que o bicho era antigão, realmente vale a pena o cara comprar um novo todinho aí. E... Ah, mas aí nesse caso você tem uma Nubes em casa, joga fora, né? Aí o cara compra um novo e beleza, né? O cara vai... Você tem um Nasusão lá com a poeira em cima, o meu computador, mano. Meu computador aqui, velho. Tá com o mesmo gabinete, mano, do Pentium 4, mano. Tem um leitor de CD-ROM ainda, né? É o que gosta de comprar gabinete aí. Ah, aí já tenho que fazer um update do computador, mano. Ele tá com o estabilizador do Pentium 4 também, mano. Eu tava falando com o Thiago sobre a placa. Deixa o Thiago Batman. É o básico pra vender a placa, mas esse bicho tá mó boneco, mano. Vou ter que buscar na porrada mesmo a placa. Aí estaria. Fala do irmão dele aí, ó. Aí estaria. Deixar um choro medonho, mano. Não, mas tu já tem tua placa, deixa do jeito que tá e não sei o que. Aí estaria, velho. Esse bicho, ele tava. O Thiago Batman, né, velho? Ele tava. Esse bicho é milionário. Tava me perturbando direto pra eu comprar o Battlefield 3. É, vamos jogar Battlefield 3, mano. É foda, não sei o que, mano. E tal. Aí eu, velho, beleza. Eu comprar aqui e tal. Comprei o B. Bem baratinho, comprei, né? O BF3 de R$1,99. Estaria demais, né, velho? Jogo de computador hoje em dia. R$1,99 não é nem uma coxinha, meu. O cara não compra coxinha de R$1,99, não, mano. Onde é que o cara compra, velho? Coxinha de R$1,99. Mas aí é porque tu precisa desse jogo aí, mano, pra atualizar pro BF4, entendeu? Então, não, precisa não. Não precisa não, cara. Precisa não, absoluto. Mano. Não tô achando, não. Não precisa não, mano. Não precisa não, assim. É porque eles... Não, mas aí é aquele negócio, né, mano? Porque tá fora de linha, cara. É o BF3, se vender é lucro, porra. Saiu 4, entendeu? Não, pois é. E vai que a pessoa se motiva, né, a comprar o próximo, né? É. Então... Pois é, isso mesmo. Sim, aí o Batman, eu cheguei assim, aí... vamos jogar aqui, Battlefield. Aí eu comprei. Aí o computador não rodou, né? Minha placa ali era uma placa GeForce 8760, eu acho. 512 de memória. Placa antiga que só porra o tempo do Alcore ali. Aí não... Ah, pronto, pronto. Battlefield, roda no meu computador. Não rodou o Battlefield 3 no meu computador. Aí ele... Ah, teu computador lixo, diabo é isso? Lixão, tua placa. Tem que comprar uma nova, teu computador velho lixo aí. Mas tu tá aí, pau no cu. Com a placa zona emprestada, mano, contando vantagem. Contando vantagem, o cara com a placa emprestada, mano, do Manel. Ele botaria, velho, que na época dos... No começo dos MP3, o cara até tem um MP3 que tem 256 megas de memória. É, 256 megas. Cara, vixe, menino, cabe quantas músicas aí? Cabe uma porrada. O cara diz... Uma porrada. É, mas eu me lembro de uma época aí, ó, essa galera. Agora chegava na Lan House aí. Não, tô com uma pendrive aqui de tantos megas. Dá pra tu botar quantas músicas pra mim aí? Olha, vou pra porrada aí, mano. Hasta la vista, baby.